Na terra além do Jordão, os reis caíram, a vitória é nossa. Ciúme, ogue, forças que ruíram, Deus em ti, nossa fé se embaça. Moisés, teu servo fiel, lutou por nós com sangue e suor. A terra prometida, nosso e fé, guiou o povo ao seu destino, Jericó e a...